Comando 776, boa noite, aciona identificação autorizada a Mari, decisão 060. A Mari, 060, vou 770. Não. Posso para a cópia? Tá pronto. Fabjet 5827, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, saída da El, Leda, Bidev. Recorda 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5044, coteja. Fabjet 5827, aprovado Galeão, nível 360, inicialmente Upper November 857, seguro Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bidev. Controle 11935 e o transponder 5044, objeto 5827. Protejamento correto, chamará para o inspecionamento. Chamará, está na posição 2. Boa noite, frequência livre, sideral. Completa final, chamada do Renan 862. 3662, saída da restrição em TAP, desce a 2000, o ajuste 1014, autorizado final LSX, reporta estabilizado. Essa 2000 vem restrições, 1014, é pode estabilizado, tá? 3662. 3858, livre da restrição em TAP, desce a 3000 pés, ajuste 1014. Confirma, disseram para 6000. 3.000 para o TAM 3858, 3.000 pés, livre da restrição em altitude em Itap. Sim, descendo para 3.000, livre da restrição em Itap, TAM 3858. Ajuste 1014. Passando externo, 5723. Passa 23, pouso autorizado, pistola 0, vem fome no 60, geral 59. Teve pouso, 5723. Passou, TAM 3603, puxa acionamento, posição 07. Autorizado, chama para o táxi. Chamará, 3603. 25723, solo 34, direita 1219, boa noite. Direita 1219, obrigado pelo trabalho. B62, completa final, chama a torre 18, meia dúzia. 118, decimal, meia dúzia, tá 3662. 3858, desce a 2 mil pés, o ajuste 1014, livre LSX-ray, reporte estabilizado. 2014, LSX-ray, tá 3858. 1776, está livre da restrição em TAP, desce a 3 mil pés, o ajuste 1014. 3 mil, livre da restrição, 1014, bom, 1776. Salve Salvador, boa noite, objeto 5723, levando a sua escuta. 5723, boa noite, reporte antes da TAP Juliette. Ah, sou Juliette, 5723. Está o Fernando Galeão, 3,50 de autonomia, está com 8,4 a bordo. 3,60, aguarde o web. Vai para o portão 5, após prossiga para o ponto de espera, na torre 18,62, ajuste 1014. Gente, ajustado 1014, agora está no guarda web, no portão 05, após prossiga para o ponto de espera, então 3,603. 7,23, portão 5. 1-6, 1-3, no 1, para o puxo e acionar. 1-6, 1-3, coordene com a equipe do solo, após o arremboio da tenha passar a retaguarda, está autorizado, puxo para que acionar. É, já posso dar a retaguarda ali. Flete final, chame torre 1-8-6-12. 8-6. 1-7-7-6, desce a 2000-1014, livre sinal LSX-6, reporte estabilizado. 2000-1014, formulário estabilizado no X-Ray, gol 1-7-7-6. São 3858, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vai lá, 3858. São 3662, solo 39, direito 1219, boa noite. 19, boa noite. São 3858, livre pouso no zero, vento no 60 graus, 06 nós. Livre pouso a 3858. Juliette para 08. Para 1014, ajuste e referência. Afirmo 1014. Obrigado. Salvador, Webjet 5827 para pushback acionando. TAP, desce ao 050, acione identificação. TAP 050, pode desconsiderar os limites de velocidade na posição de TAP? Firmo, livre de restrições de velocidade e altitude, número 2 na aproximação, mas o tráfego à frente está mais de 60 milhas afastado. Tem a possibilidade de voadora? Tem sim, comandante. Voadora desce a 3.000, ajuste 1014. Duna 3.000, 1014, né, 3.000. Meia dúzia. 18 meia dúzia, gol 1776, boa. Cinco oito, Salos 42, direito no 219, boa noite. 219, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol no 776, a 2.001 de Serra, baixado de chegar. Boa noite, gol no 776, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardando, 776. 63, 3603, vento no meio 0 grau, 079, livre da colagem no 0. Livre da colagem, 3603. No 776, livre pouso no zero, vento no meio 0 grau, 07 nós. Livre pouso na 10, gol no 776. Tá 3603, decoladas 43, controle 19935, bom voo. Copiou a torre? TAM 3603, está sob contato radar, sobre o 340, após 2000, voa Leda, após Leda, BDEV. Após 2000, voa Leda e após Leda, BDEV, TAM 3603. Solo, boa noite, Tripe 52, no meio. Prossiga, Tripe, boa noite. Autorização Aracaju. Aracaju, autorizado 190, decolou da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Gema, Pajama direto. Controle 19.35, transporta 5054. Responde. Web 5827, autorizado para o feedback, é só na Chama Taxi. Chama Taxi, 57. Trip 5296, transporta 5054. Gol no meio, no 3, após a passagem do tráfego na curtíssima linha, mantenha no 0. Gente, após o tráfego na curtíssima linha, mantém. Chama para o feedback, chama. Pucas, após, Pucas, vamos direto de 52 no meio. Vou no 776, solas 45, direito no 219, boa noite. 219, 776. Vou no 776, livrando, né? 776, boa noite, taxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 776. No meu no 3, livre da colagem no 0, vento no meio 0 grau, 07 nós. Iniciando, no meio no 3. Táxi, Webjet 5827, 124 a bordo, 3h40, alterna Guarulhos. Táxi 5827, via Índia, no ponto de espera 286, ajuste 1014, bom voo. Via Índia, 286, no ponto de espera, Webjet 5827. Bom, 776, ingresso na Juliette, portão 4. Juliette 04, 776. Controle, boa noite, ao voo 1613. 1613, confirme. 1613. 1613, está sob contato radar, Fabel 360, com o perfil Gole Evolve. 7360, perfil. Torre Salvador, boa noite, Fabel. 5827, livre da colagem no 0, vento no meio 0 grau, 059. Livre da colagem, objeto 5827. Chanel 6310, desce 2014, livre na LSXR, reporta estabilizado. 2014, XR, reportará estabilizado. 6310. 5827, da cola 250, controle 1935, bom voo. 3935. Controle Salvador, boa noite, FJET 5827, decolou. FJET 5827, muito boa noite, sobe o 360, após 2000, voa Leda, após Leda, PDEV. Após 2000, voa Leda, após Leda, BDEV 57. 6603, chame Recife, ano 251, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, tá? 3603. Pesador, chame a 6310. 6310, completo a final, chama a torre no 8612. 8612, 6310. Salvador, Chané 63, Bruno 0, vai descer para a LS, vai me tocar o pistão no 0. Gente, Chané 63, Bruno 0, livre pouso no 0, vento no meio 0 grau, 079. Livre pouso, pistão no 0, o Chané 63 no 0. Salvador, boa noite, Objet 5836, formação Victor, Recife 330. Log 5836330, Recife, autorizado, é 358, decola da 10, esquerda, Fuca, transição Caju, controle 1935, 5057. Autorizado, Recife 330, autorizado 58, 10, esquerda, Fuca, 1935, 5057. 836. 836 com Rocha para Chibeca Sonata. Chamar. Salvo Salvador, passaria do 2224, remota 14, nível 360 para Juazeiro. E 224, 360 correto, confronto, cópia 350. Ok, 350. 350 autorizado, Juazeiro, Pesolo 19, aerovia, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle 1935, responda 5055. Ok, 350 para Juazeiro, via Pesolo 19, decola 19, primeira curva esquerda, Momo, Fruti, chama controle 1935, responda 5055. Cotejou 2224 em moto no plano. 2224 cotejou corretamente, para o pushback acionar. 2224, né? Então, 5516 no meio, remota 3, parafuso de acionamento. Autorizado, chame taxi. Reporta lá 52 no meio. O 160 Objet 5827. Confere, chame Recife, 1251, alternando no 3325. 1251, 13325, Objet 5827. Oceana 6310, São Luís 57, direito 1219, boa noite. Direito 219, boa noite. Sonata, seria o time táxi. Sim, ele foi de táxi, 2224.